cada vez mais fortes, dispostos a decidir o caminho mais certo pra onde eu devo seguir. A vida sem trabalho, emprego é escasso. Cada vez mais fortes, a violência em sequência, tragédias ocorridas, destruição, lares, guerras, lágrimas, aqui periferia. Coerência não há que, palavra difícil de ouvir. Assim eu falo sério aos jovens que vivem aqui. Quanto mais bicho solto, mais fácil de cair no crime, nas drogas, no cemitério de Sobradinho. Um, dois, não tem tempo para o três. Vacilar é mal, o tombo pode ser fatal. Normal, é natural e pá, é desse estilo. Tô no rolê, na noite tô de vacilo. Eu vou ligar o babu lá pra vir pra cá. A noite é longa e pá, vamos zoar. Mas sempre ciente do que acontece nas ruas escuras do setor oeste. Naturalmente na vida prossigo, no escuro não se vê a farda do inimigo, que não tá nem aí pra você, nem pra mim. Mas sim, querem ver meu mal, meu sangue, meu fim. Me diz o que vale a vida em significância com tanta injustiça, maldade, matança. O que me revolta é saber que o crime persiste. Às vezes não consigo ver se a paz existe, pois a maioria que pensa em conseguir uma vida melhor, um futuro progressor, com força, trabalho, luta e muito amor. Que o Senhor nos ilumine na escuridão, na dor. Que fique bem longe das drogas, das tretas do mundão, no qual pra maioria não importa a opinião. Democracia tardia que nunca aconteceu, que ilustra a decadência do poder dos filhos teus, que no congresso o clero viste em última instância pela máfia infalível, servos da ignorância. É o sistema que discrimina, é o sistema que multiplica a violência, a ignorância destrói os sonhos de nossas crianças. É o sistema que discrimina, é o sistema que multiplica a violência, a ignorância destrói os sonhos de nossas crianças. O crime é fútil, inútil, cruel. Transforma pensamentos, constrói vários réus, é foda assistir todos os dias na TV. Vida se indo, jovens se destruindo a troco de quê? Maldita justiça, vida impiedosa. A dependência nas drogas domina e descontrola. A quinca branca destrói, corrói por dentro e por fora. Aos poucos te devora, periferia chora. Num labirinto maldito reflete o medo, o perigo, gritos ouvidos por muitos esquecidos. Periferia me diga, se liga, não diga. Barracos amontoados, uma par de homicidas. Mas vou levando a vida do jeito que dá. A violência eu sei é inevitável evitar. A nossa comunidade não sabe em quem confiar. A culpa é do sistema e pra sempre será. Aqui no gueto explode a marginalidade, a pivetada armada, menores de idade. Abandono cruel, pesadelo real. A fome que inspira o bem pro mal. Dignidade moral, não se ganha, se faz. Se existe a paz, louco, eu corro atrás de sorrir, de viver na paz que eu sempre quis. Sem treta, sossegado, enfim, feliz. É o sistema que discrimina, é o sistema que multiplica a violência, a ignorância destrói os sonhos de nossas crianças. É o sistema que discrimina, é o sistema que multiplica a violência, a ignorância destrói os sonhos de nossas crianças. Ai, louco, eu não digo, afirmo que pra matar sua fome ninguém se sujeita. Mas com uma dose de pingo, uma bola no back, um tiro no ratatá, tem uma pá pra te destruir, pra te derrubar. Pois a má influência é encontrada em qualquer esquina. Maluco alucina, não pensa, aperta a prensa, joga pro alto. Homicídios, assaltos, várias tretas, são várias tretas. A polícia chega, embaça, interrogatório, constrangimento ou patifaria. O pesadelo da periferia, covardia, desrespeito, mente vazia, é só tédio, neurose, o refúgio sujo tá no crime, o resultado é um enquadro, tiro, aviso, pois a morte não avisa, surpreende, seja noite ou seja dia, não importa se é branco, se é preto, se é suspeito, tá sujeito, corre risco, não tem jeito. É o sistema que discrimina, é o sistema que multiplica a violência, a ignorância, destrói os sonhos de nossas crianças. É o sistema que discrimina, é o sistema que multiplica a violência, a ignorância, destrói os sonhos de nossas crianças. É o sistema, é o sistema, a violência destrói sonhos de nossas crianças. É o sistema que discrimina, é o sistema que multiplica a violência, a ignorância destrói sonhos de nossas crianças.